Com amor tudo vira verdade. Transparente a imagem da humildade. Quem faz por onde nunca se esconde. Não toma bonde. Quem faz com amor, Deus sempre responde. Deus sempre responde. Chega mais, Falcô, fala aí. Aí. A ti, Senhor, consagro o meu microfone. Pois do seu nome não tenho sede, mas também tenho fome. Não é simples e nem fácil, mas tem que existir um primeiro passo. Com amor passo e repasso, mesmo andando descasso no asfalto. Falcô, não aconteceu por acaso, tenho caso. Com o louvor de Deus que me preenche de fato. No ato do amor, no ato da bondade. Mostrando com atitude pra toda humanidade. Personalidade forte, mas sem orgulho que destrói. Eu com a cabeça sempre com amor, tento imitar Jesus, verdadeiro herói. Chego perto de Cristo, entrego eu e meu improviso. Em forma de um grande sacrifício vivo. Ele mostrou como devemos fazer. Deixou sua palavra, nossa herança. Com garras dá um trampo na seara, com um olhar de confiança. Deus está com você, mano, seja onde for. Se liga no som que foi feito com amor. Deus está com você, mano, seja onde for. Se liga no som que foi feito com amor. Deus está com você, mano, seja onde for. Se liga no som que foi feito com amor. Deus está com você, mano, seja onde for. Se liga no som que foi feito com amor.